Salvador, bom dia. Uno 331, está no gate 06, para autorização São Paulo, Congonha. Uno 331, no aguarde forte. Está na escuta para conta, Uno 331. Uno 331 na escuta? Na escuta. Sim, você poderia confirmar qual a rota que possui para essa navegação? Olha, tá aqui, tá constando Judas, Camperuíste 58, Poços de Caldas e São Paulo Congonhas. A princípio pelo 380 até Sagaz e após o 400. Afirmativo, de acordo com o Notam, a rota para este horário seria Bridge, Apesulono 6, Belo Horizonte, direto Trivia, direto Pirassununga. Solicitar que providencie uma CHG de rota. Ok, vou solicitar então a CHG com a empresa. Obrigado. operador, é o Gol 1331? 1331, prossiga. É, pode confirmar pra gente a rota, por gentileza? É, para o 331, que seria? Aperto 16, Belo Horizonte, direto Trive, direto Pirassununga. Por gentileza, Trive, Pirassununga. Afirmativa, Pesulo 16, Belo Horizonte, Trive, Pirassununga. Positivo, muito obrigado. No 331, não confirme o tempo de voo até Congonhas. Vai ser 2 horas e 20 minutos. Seguinte. Em Salvador é o Webjet Whisky Juliette Oscar. Whiskey Juliette Oscar, prossiga. Bom dia, 2 Salvador, Juliette Oscar, só está autorização de reboque da aeronave do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 10. Autorizado início, chame para ingresso no Pátio 1. Juliette Oscar, reportará no ingresso. Ativo no 476, está ciente do horário de estacionamento de Recife, está fechado até os até 7h05. Ok, está fechado até 7h05. Afirmativo, Recife está fechado para obras de 0550 a 0705. No 47. A companhia sabe de tudo. Sou em Salvador, eu tive aqui Oscar. Diga o uísque Juliette Oscar. O uísque Juliette Oscar informa que a ocupação da aeronave da TAM no pátio do gate 10. Então vou reportar outro pedido de autorização para o reboque da mesma positivo. Gente, então isso, Juliette Oscar. Graças, Juliette Oscar. Salvador, desculpe, eu vou no 331 voltando. Prossiga. Só uma dúvida. A Upper Zulu no 6, isso aí só para nós irmos adiantando aqui, ela nasce ali, ela começa em Bidev, né? O Porto Seguro, ali próximo. Firmante, na saída, no caso, a transição vai ser bridge. A saída da Euleda, transição bridge para Upper Zulu no 6. Da Euleda bridge, muito obrigado. Salvador, é o gol no 476. Prossiga. Bem, essa interdição não é só a partir do dia 10? Negativo. A gente já, inclusive, entrou em contato com o Recife e confirmaram que a partir de hoje já. É, porque o NOTAM que temos aqui em mãos é a partir do dia 10. Por isso nosso questionamento. Gente, eu vou ligar novamente para o centro para questionar. Ok, eu agradeço. 476 na escuta? Bruno 476. A gente entrou em contato já com gerenciamento de fluxo em Recife e CGNA, confirmando o início da obra hoje mesmo, dia 9. Tá, vai fechar a partir de 0550 para desemborrachamento e pintura na pista de Recife. A gente só está aguardando o número do Notan, que a gente não possui aqui, mas já foi confirmado. Está aguardando então aí, a empresa está fazendo a DLA, a gente vai ficar na escuta, qualquer coisa da novidade a gente informa a senhora, tá? Sim, Corre ao Gol 1331. O Gol 1331, prossiga. A empresa nos passou que já foi resolvida a situação da rota em questão, já chegou aí alguma autorização? Negativo, mas já foi solicitado e entrei em contato agora com gerenciamento de fluxo e vai adiantar que a autorização, já que já foi confirmado o envio, está pronto para a cota? Está pronto para a cota. Gol 331 para São Paulo, Congonhas, autorizado nível 360, decola da pista 1-0 com curva à direita, a saída da El, Leda, Bridge, Uppers 1-6, Belo Horizonte, direto Trive, direto Pirassununga. Controle de Salvador, opera em 1-9, decimal 35, aciona 5043, Gol 331. Então tá autorizado 360, decola da 1-0 para a direita, Dael, Leda, Blide, Uber Amplitude 1-6, aí Belo Horizonte, Trive, Pirassununga. O controle em 10935 e aciona transponder 5043. Gol 1-331, correto, chame pronto para o direcionamento. Chamará então, Gol 1-3. 3-1. Torre Salvador, muito bom dia, tá 3601, informação eco, quando possível autorização São Paulo. São 3601, pronto para cópia? 3601, afirmativo, prossiga. São 3601 para São Paulo, Congonhas, autorizado nível 360. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Bridge, rota Upsilon 1-6, Belo Horizonte, direto Trive, direto Pirassununga. Controle Salvador 1-19, decimal 35, aciona 5062, São 3601. Atente da 3601, foi aprovado o nível de voo 360 para São Paulo e a rota do plano de voo Leda, Bridge, Aperzulu no meio, Belo Horizonte, Trive, Pirassununga. Vai decolar da 10 com curva direita, saída da EL, controle 1935, transponder 5062. Correto, chame para pushback, selamento, TAM 3601. Camarada, 3601.